Hoje estamos na Papelaria Meio Mundo, num espaço renovado e ampliado, a conversar com Manuela Marques, responsável, proprietária, com o marido Arlino Marques, proprietário então desta loja que é conhecida, é um espaço de referência ao Oliveira do Hospital. Manuela, um espaço novo, este Meio Mundo, havia necessidade de ampliar a vossa loja? Sim, antes de mais, obrigada. É verdade que gostamos do que fazemos e o facto de termos ampliado. Surgiu, o negócio surgiu para ampliar e havia um bocadinho a necessidade de aumentar, porque como temos algum movimento e sentíamos que as coisas estavam um bocado apertadas, havia necessidade realmente de criar um espaço melhor, até mesmo para a parte do livro, para que as pessoas possam circular sem problemas. Pronto. Portanto, isto porque tem algum movimento, está a ser modesta nas palavras, tem algum movimento, mas também a Meio Mundo tem primado por ter uma grande oferta de todos os seus artigos, daí essa necessidade de ampliar. Ampliaram pela libertação também de uma loja aqui ao lado. E agora, como é que apresenta esta sua loja? Eu apresento esta loja como um bocadinho mais moderna, mais alegre, mais aberta, mais... não sei, mais espaçosa, pronto. Tudo muito mais seccionado, é isso? É isso mesmo, sim. Colocámos a parte do livro mais... para também ampliar um bocadinho a parte do livro. Para mim também uma melhor consulta, não é? Sim, melhor consulta, um bocadinho a parte do livro. Colocámos as bricolagens um bocadinho mais à parte, para que a pessoa possa também, de certa forma, escolher as coisas e afins. E pronto, foi mais pelo facto de estarmos mais à frente, que as pessoas de passagem nos possam ver, e porque senão se sentíamos assim um bocadinho mais aqui no meio do prédio, sem grande visibilidade exterior. Embora que as pessoas nos conheçam, mas é diferente, não é? Falamos de uma papelaria-livraria que também tem apostado, e daí também este destaque para o livro, também tem apostado na parte do livro. Portanto, vocês primam por ter as últimas novidades sempre em termos literários. Sim, graças também a toda esta evolução que nós fizemos ao longo destes anos, 19 anos, temos tido uma certa credibilidade ao pé de algumas das editoras, que nos dão sempre essa facilidade, temos as novidades, nos enviam as novidades, também fazemos por isso, não é? Trabalhamos muito, as coisas não vêm do céu, do acaso, há necessidade de trabalho, somos uma equipa também que eu tenho que dar louvor à equipa que trabalha connosco, também nos tem ajudado ao longo destes 19 anos que as coisas estejam como estão e que as coisas têm evoluído de forma positiva, porque sem o nosso grupo de trabalho nada era possível, não é? Não somos só nós que estamos à frente, mas eu também sou das pessoas que gosto de dar exemplo e como já trabalhei para outra quando estava fora do país, sei dar valor e temos como uma grande força justamente o saber compreender e tentarmos trabalhar em grupo, não é? Portanto, a sua equipa com papel determinante para o sucesso desta papelaria, livraria Meio Mundo. Portanto, a aposta no livro, mas depois todo um conjunto de artigos também escolares e está por aí mais um ano letivo, não é? É verdade, temos aí um ano letivo, é verdade que as coisas estão cada vez a complicar-se mais, se calhar nem era o momento certo para fazer esta remodelação, porque cada vez mais vocês sabem e toda a gente sabe que os livros vai estando cada vez mais cerrado, porque há troca de livros, há banco de livros, há subsidiados, os alunos subsidiados vão começar a receber os livros dos outros alunos que já foram subsidiados no ano anterior, mas isso não impede, nós também tentamos apostar em outros tipos de serviços, como a EDP que temos aqui em loja, temos a Pay Shop, temos somos um ponto de pique-me da Cronopost, onde recebemos, recepcionamos e receitamos as devoluções de produtos, e é assim desta forma que nós temos conseguido também angariar um pouco. Também trabalhamos, é isso que eu gostava de salientar, com algumas marcas que nos dão uma certa força, como a marca Spec, a Dakine, a Red Curl, e outras marcas como a Nice e afins, são produtos diferentes, são produtos com uma certa qualidade, e também tentamos ter um pouco de tudo, um pouco desde o preço melhor, alguns preços mais económicos para determinados produtos mais económicos, e também temos temos algo, coisas de qualidade, que eu, é aí que eu até gosto mais de ter mais um bocadinho de força, é na parte de produtos com qualidade e que as pessoas não venham reclamar, até a nível de mochilas e tudo, que possamos ter, dar cobro também. Também é bom trabalhar com parceiros que nos dão cobro, algo que não corra menos bem. Muito não é? Bem. A Manuela falou de 19 anos, portanto há 19 anos que existe este espaço e há 19 anos que por cá se fala na papelaria meio mundo. O balanço que faz é positivo, Manuela? Sim, sim, é verdade. Há 19 anos que abrimos, parece que foi ontem, mas há 19 anos começámos com muito pouco. Havia muita gente aqui, até nossos vizinhos, que engraçado, que nos diziam não damos muitos anos, não demos muito tempo de que essa loja mantenha aí, porque havia muita concorrência e continua a haver, e as grandes superfícies são uma grande concorrência, o comércio online também é, mas pouco a pouco nós vamos conquistando e fomos alargando. Isto também damos, é isso que eu também gostava de salientar, tem a ver também muito com os clientes. Acho que nós, os nossos clientes é que nos dão a mais-valia e sem eles nada era possível. E acho que os clientes que nós temos hoje e que vamos conquistando ao longo do tempo têm sido espetaculares connosco e é quase como se fosse uma família, não sei explicar. Vê-nos talvez como uma família, não sei, nós também gostamos muito deles e para nós, seja a pessoa mais humilde, seja a pessoa mais elevada de cargo, mais elevado, seja até o nosso presidente, para nós é toda a gente é vista da mesma forma. Portanto, eu acho que é isso também que nos fez que faz a diferença, talvez, porque... Eu devo registar, porque também sou a vossa cliente, a vossa simpatia no atendimento. Portanto, quer da Manuela e do seu marido, quer também dos colaboradores que têm aqui na sua casa. Portanto, acredito também seja essa a receita para o sucesso da vossa casa. Não sei se é simpatia, nós não somos do género e nós quando trabalhamos aqui em equipa e falamos entre todas, dizemos, não somos o facto de simpatia por favor, é algo que é de nós e somos humildes e a humildade também acho que é uma parte que é importante, humildade e pensar que não são os clientes, não são os clientes que precisam de nós, somos nós que precisamos dos clientes, porque sem eles nada acontece. É? 19 anos são assinalados este ano, também para assinalar essa data, esta renovação da loja. Perspectivas de futuro, Manuela, continuar com a mesma garra? Sim, enquanto eu tiver força. Está a começar a ficar um bocadinho mais complicado, não, mas em princípio sim, é com a mesma garra. Espero conseguir fazer aí qualquer coisa, um miminho para dar aos clientes, às pessoas que nos procuram, um miminho, um abrete, uma coisa qualquer, assim, uma coisinha só simbólica, porque realmente não foi assim até uma pequena remodelação, ainda foi uma grande remodelação e pronto, para as pessoas também nos virem reconhecer, ver se gostaram e nos visitarem. Manuela, muito obrigada por nos acolheres e da parte da rádio votos de muito sucesso para a vossa Meio Mundo. Obrigada, fico muito agradecida.